é tudo igual, não muito normal. Corri noite e dia, a história de geral, que eu vou te mostrar o que, que há de comum. A minha rua é como a sua, é simplesmente mais um. Rua é tudo igual, não muito normal. Corri noite e dia, a história de geral, que eu vou te mostrar o que, que há de comum. A minha rua é como a sua, é simplesmente mais um. Bem longe do histérico, o turbilhão da rua, a voz do gueto se descreve no clarão da lua. Esforça a trama viva, erga-se e construa, de tal modo que a imagem fique nua e crua. Raste buia, a rua é o artifício da cidade. Respeitem qualquer canto, faz a paz virar realidade. Treta, ódio, maldade, no sangue, atitude, no corre, mas sem bang bang. Seja você mesmo crime, te dá as cartas, mas no fim ele te atrasa o crime. Só gera raiva, sem perdão, ok, esse é o crime. Te traz revolta, não tem solução, vida do crime. É sem perdão, oh. Presa fácil, virou. Se der mancada, não dá mais tempo pra narrar. Vejo os irmãos na função a cada custo de praxe. Aumenta a visão a cada segundo. Em cada esquina tem treta, é sem dar milho. Moscou no moia, só miolo, clique, pum. Tiro, guerra, onde se vá, quanta guerra. Paz não é demais, eu quero é mais, então me erra. Nova era, música, revolução mental. Fuja, camufla, na rua é tudo igual a nova era. Música, revolução mental. Fuja, camufla, na rua é tudo igual. Rua é tudo igual, não muito normal. Corri noite e dia, a história de geral, que eu vou te mostrar o que, que há de comum. A minha rua é como a sua, é simplesmente mais um. Rua é tudo igual, não muito normal. Corri noite e dia, a história de geral, que eu vou te mostrar o que, que há de comum. A minha rua é como a sua, é simplesmente mais um. Pra se virar na rua, nego, tem que ter talento. É gente indo e vindo, se perde a todo momento. São várias ruas que te levam sempre a algum lugar. Mas é você escolher bem aonde quer chegar. Ficar do lado do bem ou no mal ficar. Levar uma vida de risco, na moral ou deixar de levar. Amor, treta, crime, tá nesse contexto. Pra ter conceito na rua é necessário respeito. Toda rua tem que ame quem quer treta. Conheço os cara do crime, respeito, mas não vista camiseta. Maldita é a colheita, pra que semeia o mal. Queira ou não, bem ou mal, rua é tudo igual. Queira ou não, bem ou mal, rua é tudo igual. Queira ou não, bem ou mal, rua é tudo igual. Rua é tudo igual, não muito normal. Corri noite e dia, a história de geral, que eu vou te mostrar o que, que há de comum. A minha rua é como a sua, é simplesmente mais um. Rua é tudo igual, não muito normal. Corri noite e dia, a história de geral, que eu vou te mostrar o que, que há de comum. A minha rua é como a sua, é simplesmente mais um.